Yeah. É FR na trilha, eu misturo. Voz de pilha mais forte que o ouro. Amante dos animais, eu tô libertando cada mês e mate 10 no bolso. Cheio de ódio no jogo. BMW com cheiro de novo. Instinto selvagem de sobrevivência. No mundo sujo, onde agora é o fôlego. Olha, chapa do verde. No fogo, joga. É facão e medo. Sai no corpo, luta. Hoje vitória, amanhã a trajetória. Ardua o caminho, é longo. Sai do meu camarim. Ando, cheiro, sigo ao meu caminho. Já disfarcei lá no vestir. A revoada não desce. Não adianta, tu não vai escapar essa noite comigo, baby. Tu vai sentar na hora. Mini saia, decote pra chamar a atenção do papai. Eu sei que tu é piranha. Daquela que não se apega e chama as amigas enquanto me manda. Na viela ou na minha cama. Eu fecho com ela, ela fecha comigo. Fudendo é nóis em dia pra dor. Só tô pegando que é meu sem culpa. Tô vivendo de fato. Se nada é de ninguém, tudo pode ser teu. Isso é tipo um assalto. Por cima jurar que me ama enquanto tô com bolha. De chapéu vermelho, eu vou jaca. É facão e medo, só no corpo luta. Hoje vitória, amanhã a trajetória. Ardua o caminho, é longo. Gostou, já no meu camarim. Ando cheiroso igual meu cu. Já disfarcei lá no vestido. Aí voada não tem.